começando o turno aqui no Jogatina BG, vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu quero ser o vaqueiro de 2018. Eu sou a Jéssica e esse ano vou meter muita porrada no Distant. Não é muita porrada? Seu velho xixileto. Olha só as referências de Tela Class aqui no Jogatina BG. E eu, começando aqui junto com a Jéssica, o primeiro episódio de 2018. Temos recadinhos pra galera que acompanha a gente ao longo de 2017, né, Jéssica? Sim. Esse povo lindo, maravilhoso, que acompanhou a gente durante 2017. Pra quem tá aí com a gente desde 2016, porque, dando um pequeno spoiler, mês que vem é aniversário do Jogatina. Olha, e dois aninhos de Jogatina aí no mês que vem. E agradecendo também a galera que acompanhou, todo mundo aqui do Jogatina, através dos vídeos, podcast, também lá no grupo do Telegram, todo mundo que acompanhou aí. A gente deseja pra vocês várias jogatinas ao longo de 2018, muitos joguinhos maravilhindos. E pra primeira edição do podcast desse ano, nós vamos fazer, digamos assim, o nosso relatório de joguinhos. Sabe aquela redação que a professora pede quando você volta às aulas? Ah, verdade! Então, esse aqui é o podcast de volta às atividades. É. Porque férias mesmo eu não tive. Não, é... Teve aquela semana de Natal novo, né? Que... É aquela férias que o mundo inteiro tem férias, né? Sim. Então a gente aproveita. Mas necessariamente a gente não chegou a jogar nesse período, né? Não, a gente foi jogar agora. Na primeira semana. Em janeiro, né? Mesmo. Isso. E a gente vai comentar essas jogatinas pra vocês na sequência, mas tem alguns recadinhos aqui. Primeiro, não vai ter leitura de comentários nesse podcast, nem no próximo. E esse podcast vai ser o 49A e o próximo vai ser o 49B. Sim, estamos usando cheats. Vocês isso, vão entender. A gente tá no modo Vargia, né, que o pessoal fala. Modo podcast sem contagem. É isso. E outro recado muito importante é que vai ocorrer o prêmio Ludopedia e a votação vai estar aberta ao público para as mídias de podcast, vídeo e também mídia escrita. E você pode votar no Jogatina em duas categorias que a gente está participando. Uma é a categoria de podcast e a outra categoria de vídeos, na mídia audiovisual. Além disso, você vai poder também votar no seu jogo do ano favorito e todos aqueles trâmites que envolvem o prêmio Ludopedia 2017. Bom, e para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, lembrando que nós temos Twitter, @jogatinaBG, Facebook, @jogatinaBG. Também estamos com a hashtag no Instagram. A gente tá seguindo todo mundo e agora o Instagram tem a função, né, de seguir hashtag. Sim, muito bom. Facilitou isso. Mais ainda. Então, sempre que postar suas jogatinas, coloca lá hashtag jogatinaBG que a gente tá acompanhando. Você pode seguir as notícias lá no Telegram, no @jogatinaBGnews, além de entrar nos nossos grupos, né, o grupo do Mercadinho, o grupo dos ouvintes, que a gente comenta muita coisa lá. E também seguir nosso canal no Ludopedia. Quando tem vídeos que a gente publica no YouTube, lá no youtube.com/jogatinaBG, que a gente chegou a 1000 inscritos essa semana. Obrigado a todos pela força aí de todos. A gente publica o vídeo, mas com um bônus, né, de texto, de algumas coisas que a gente coloca lá no canal do Ludopedia, certo? Bom, então vamos lá pro podcast falar dos joguinhos. A gente sobe a música e depois a gente volta falando. Que tal? Isso aí, bora. Bom, pra quem tá se perguntando, caraca, vocês jogaram tantos jogos assim pra fazer duas partes? Na verdade, sim e não, né? É, existe... É o problema do cheat, né? Da gente dividir duas partes. Bom, na verdade, é porque eu e o Zabuza, a gente jogou vários jogos em duas pessoas, né? Uhum. E pra não alongar muito o podcast, fazer um podcast de 30 horas pra vocês, resolvemos separar os joguinhos que jogamos em dois e os joguinhos que jogamos com a galera. Que exato. É onde eles estarão incluídos, aguardem o próximo podcast. Bora lá? Bora. Bom, saindo então do formato de podcast e indo pra Kansas, vamos virar os reis do gado, né? Vamos jogar uns laços. Jogar uns laços, levar uns boizinhos ao longo de uns caminhos muito tortuosos. Ele não veio hoje. Mas estamos falando de Great Western Trail, um jogo da Conclave. É um jogo do Alexander Pfister, que é um dos grandes designers mais recentes aí, que tem Mombasa, tem Oh My Goods e muitos outros jogos. E Great Western Trail, pra mim, foi uma grande surpresa. É um jogo que envolve muitas mecânicas. A mecânica de movimento ponto a ponto, onde você faz praticamente uma alocação de trabalhadores, né? E você tem a mecânica de deck building. Mas explicando o conceito geral de Great Western Trail. Bom, Great Western Trail se passa no século XIX, nos Estados Unidos. Se alguém ainda não tinha entendido pelas referências. Uhum. Nesse jogo, você é um criador de gado, você é um vaqueiro, tentando chegar ao Kansas com os seus boizinhos. A ideia principal do jogo é que conforme você anda, né, pelos Estados Unidos, ali pela sua trilha, você consiga dinheiro, você consiga bois melhores, trocar seus bois, e quando chegar em Kansas, você venda eles a um preço bem alto e consiga ali comprar estações de trem, avançar trilhos, várias coisas desse tipo. Essencialmente, quando você mostra o jogo aberto na mesa, ele parece mega complexo, pela quantidade de componentes, pelas exceções das regras e tal, mas quando você joga, ele funciona de uma forma tão orgânica. Sim, ele é muito intuitivo, né, Angelina? Porque a mecânica deck build dele é baseada nos seus tipos de gados, né? Todo mundo começa com um baralho inicial com 5 tipos de gados, e quando você leva os seus bois na cidade de Kansas, você pode despachar eles pelos trens, né? Que levam os bois, né? Os bovinos ali pro resto dos Estados Unidos. Então você tem uma trilha ali que você passa que é cheia de perigo, seja alagamento, seja a parte de construções bem primitivas que você acha no caminho, e ao longo do jogo você vai praticamente gerando cidades e alocações ao longo desse caminho até a cidade de Kansas. Isso é muito legal porque ele começa de uma forma bem prática, você chega em Kansas rapidamente, mas ao longo do desenvolvimento do jogo você vai tendo novas construções que cada jogador vai podendo colocar. Ele é um jogo cheio de iconografia, que assusta no começo, mas depois ele fica bem simples depois que você absorve essas informações, né? Uhum. O legal dele também é que assim, como ele tem essa mecânica de deck building dele, você tem os seus bovinos iniciais, e eles são de, digamos assim, de raças diferentes, né? Sim. E cada um deles, eles têm, digamos assim, um nível de valor. Quando você chega em Kansas, você tem que entregar eles pros trens pra levar, e conforme o valor que eles, a variedade que você tem de bois que você tem lá, melhor pra você, porque você vai ganhar mais dinheiro por conta disso. Não adianta chegar lá com vários boizinhos iguais. Não é pra fazer quadra. Eu já perguntei isso no jogo. Não consegui trocar depois. Mas ele não faz necessariamente isso. Quanto mais diversificado, é melhor. E o tabuleiro do jogador tem uma parte que é muito legal, que é conforme você chega em Kansas, você tem uma quantidade de movimento de trem que você pode fazer baseado no número de gado que você entregou, e você também pode colocar no mercado, né, novos trabalhadores para você adquirir, porque além do seu objetivo, que é entregar boizinhos em Kansas, você pode contratar vaqueiros, que aumenta a possibilidade de você comprar novos gados, você pode comprar construtores, que vai facilitar para que você construa novas construções ao longo das trilhas ali, e você também tem os maquinistas, que vão te possibilitar andar com o seu trem, né? Porque não adianta você querer chegar na cidade muito afastada, baseado no número de cartas que você entrega, se seu trem tá muito afastado. Então você tem que contratar maquinistas, que eles vão cada vez mais longe, né? Então isso é bem legal. Além disso, você tem N possibilidades. Ele é um jogo, assim, bem de salada de pontos, que você vai fazendo pontos por entregar bois, você vai fazendo pontos por parar em certos locais, você vai adquirindo moedas, você vai construindo, você vai parando em estações e fazendo bônus, você vai aumentando seu certificado de boi. Talvez falando assim, seja um pouco confuso. Pois é, isso eu acho que é uma coisa que me assustou de início, mas depois que a gente jogou acho que umas 2 partidas, né? Partidas, rodadas. As rodadas ali você já pegou. Não o caso de que eu peguei, não é isso. Mas o caso de ver como que todas essas coisas se encaixam. Ele não é aquele jogo que acaba ali no meio e você esqueceu completamente de uma parte da mecânica dele, porque esse é o primeiro jogo, entendeu? Ele vai te puxando, vai te obrigando a explorar tudo que ele tem. Então, por exemplo, quando você começa a explorar o trilho do trem, ele te obriga a liberar estações, comprar maquinistas ou operários pra poder melhorar a sua ficha de jogador, por exemplo. Ele vai fazendo com que uma coisa leve a outra. Eu acho isso muito legal. Sim. É claro que talvez a gente não chegou a jogar tanto pra formular estratégias e tal, né? Tem muita gente que fala que também tem questão de estratégia. Você pode fazer estratégias dos vaqueiros, estratégia dos construtores. Mas isso, necessariamente, eu achei que jogando, a gente jogou 2 ou 3 vezes, mas né? Eu acho que dá. Dá, né? Porque se for pensar, o primeiro jogo a gente tirou pra todos os lados, não sei se você lembra. No segundo jogo, eu, por exemplo, eu foquei muito no trem. Então eu avancei meu trem stream bastante e consegui fazer muito ponto sem ter tanta coisa no tabuleiro. É, eu só fui avançando e pegando ponto de estação de trem. Então, ele é um jogo que eu acho que ele tem essa coisa de encaixar as mecânicas, mas se você focar bem em uma coisa só, você também consegue se dar bem. Sim. Como a gente jogou apenas em 2 jogadores, eu ainda não sei necessariamente como vai funcionar em 3 ou 4 jogadores, né? Eu acho que vai ficar ainda mais legal. Porque em 2 jogadores, você ainda vê ali, por exemplo, se um dos dois não focam em construção, o mapa fica vazio. Sim. Você fica ali em 1, 2 construções de cada um, as mais básicas, e o resto do mapa, por exemplo, você não explora tanto as áreas de perigo, essas coisas. Eu acho que em mais jogadores, você tem que se arriscar mais. Isso, é verdade. Você vai se arriscando mais pra fazer mais pontos. Talvez até se equilibre melhor o jogo. Sim, e é legal porque, assim, você tem o seu, sua pecinha do vaqueiro que ele vai andando ao longo ali das regiões ali. Então ele anda 3 espaços. Se não tem construções, ele conta aquela primeira construção que ele encontrar como o primeiro espaço que ele passa, depois o segundo espaço, terceiro espaço. Sim, pra quem não viu nada do jogo ainda, se quiser até abrir depois, né, o mapa dele, vai entender que a partir do primeiro ponto que você começa o jogo, você tem muitos caminhos que você pode fazer. E é aí que travar o amiguinho começa a acontecer, porque a sua construção no meio de 2 neutras faz com vai que ele pare, fazer, né, ele gastar um movimento a mais pra sim, passar. E às vezes gastar até dinheiro, porque às vezes sim, tem pedágio, né? Sim, tem algumas construções mais avançadas, se você focar bastante em construção, você vai ganhando dinheiro só com pedágio. Você não precisa nem levar os melhores bois. E também tem a questão que, se você às vezes tá sem foco, uma carta de objetivo que você compra no começo do jogo, né, que você tem objetivo inicial, já te ajuda a focar um pouco no seu jogo. E também, conforme você vai colocando discos, né, do seu tabuleiro lá, quando você entrega em Kansas, você vai também colocando em cidades lá, e quando tem adjacência, você pode comprar objetivos, que daí sim, você coloca no seu deck, né. Uhum. Ele atrapalha o seu deck na questão de você ter novos bovinos, mas você baixa ela e você tem um benefício e você tem que cumprir aquele objetivo, senão, aquele objetivo que você comprou, senão você perde ponto de vitória. Mas normalmente ele vai te dar 5 pontos de vitória, ou se você não completar, você perde 2 pontos, né? Sim. E essa questão eu achei também interessante porque ele te ajuda a focar, né? A Jéssica falou, né? Você tem os caminhos arriscados. Você tem o alagamento, você tem a parte do deserto, você tem os índios, as aldeias indígenas, e você também tem os desmoronamentos. Isso. Então, talvez em mais jogadores você vai explorar mais isso, né? Talvez eu quero agora sim, jogar em 4 sim, jogadores pra ver. Eu acho que vai virar um caos. Vai, vai. Até a parte das cidades, né? Porque esse negócio que você falou, se você coloca em 2 cidades adjacentes, geralmente você ganha ou perde alguma coisa, se a cidade for de um valor muito baixo. Eu imagino que em mais pessoas isso vai acontecer menos frequentemente. Porque ali, em 2 jogadores, você tá sempre colocando meio que nas cidades mais próximas. Sim. Só que se alguém foca em trem, o cara vai muito longe, ele começa a pegar muitos pontos. É, isso é. E outra coisa também que eu acho interessante é essa mecânica do deck building, né? Que a gente falou que normalmente você pega o seu boi e entrega em Kansas. E parece que não é tão deck build assim. Mas as construções que você faz, você passa ali numa construção primeira, ele fala, ah, jogue um boi valor 2 branco fora pra pegar moeda, porque moeda é importante nesse jogo. Sim. Aí você passa uma outra construção, jogue um boi verde pra pegar 3 moedas. E assim tem a questão de combos que você pode fazer. Exato. Com construções, né? Se você pensar bem ali na ordem que você coloca suas construções, em uma você consegue liberar espaço pra na próxima comprar um boi melhor, ou isso, ganhar mais dinheiro antes, tirar um boi repetido. Tem muita estratégia legal que dá pra fazer. É um jogo, assim, que me surpreendeu bastante. Eu quero muito conhecer agora Mombasa por conta do designer, porque o pessoal falou que também tem deck building, tem umas mecânicas... Ele mistura bastante mecânicas, assim, e a deck building dele é bem simples, mas é muito funcional. Funciona bem ali, e parece que assusta, mas é um jogo, assim, que flui tão bem, que é uma delícia de jogar. E é um jogo bem bonitinho também, né? Sim. Os bois são muito bonitinhos. Os componentes, né? A questão da Conclave, os componentes dos jogos da Conclave, eu tô gostando bastante. Eu não tinha nenhum jogo deles até então, e de repente eu peguei 2, e tá de parabéns aí da Conclave trazer jogos, assim, interessantes. Bem, agora a gente vai para... Vamos para o jogo mais aguardado dos últimos tempos do Zabuza. Sim. Desconsiderando o Twilight Imperium 4. Quase. Exato, 4. Porque eu acho que todos os vídeos que eu fiz de lista de jogos de civilização... Tinha esse jogo desde que você existe, entendeu? Desde que existo, desde tem que essa... você nasceu. Eu citando esse jogo, que é o Clash of Culture, é um jogo de civilização do designer Christian Marksen, que é o mesmo designer que fez o American Marauders, né? A gente fez uma partida única, então é nossa opinião aqui relacionada a uma única partida. É, primeiras impressões total, né? Isso. Não considerem profundidade demais, assim. É, porque eu quero ver como funcionaria com mais jogadores. Sim. Como funcionaria com a expansão. Nossa, eu fui olhar a expansão. Por que que você fez isso? Não, é assim, ó. Que erro. É porque essa expansão... As pessoas nunca estão felizes com o que tem, né? Não. É que assim, ó. Eu vou explicar por motivo da expansão. Vamos lá. Se você olha a capa do jogo, ele tem um elefante, tem um... Cara, isso é jogada de marketing. Cai nessa. Mas deixa eu explicar por que que é, ao mesmo tempo é ruim. Porque, ó, esse jogo é um jogo de 2012 e a expansão dele saiu, a expansão chamada Civilizations, saiu em 2014. Que adiciona civilizações e adiciona... Elefantes. Elefantes, cavalos e outras coisas, até piratas. Tá. O problema é o seguinte, eles saíram em 2014 de uma primeira edição e nunca mais saiu. Sabe qual que é o preço que você encontra no mínimo lá fora? Não. $290. É muito caro, é que tá out of print. Então, é assim, eu olhei assim, ah, tá bom, não vou pegar não isso. Não queria então. Mesmo. Nem queria mesmo. Mas, vamos lá. Clash of Cultures. Faça sua própria expansão. Aqui é sistema do it yourself. Jéssica, o que você achou de Clash of Cultures? Bom, vamos lá. Vocês já sabem que o Zabs é um viciado em jogos de civilização, né? Então, vocês podem imaginar que eu joguei muitos jogos de civilização com ele. Amor, chegou esse jogo aqui, vamos jogar? Ai, meu Deus do céu. Eu nem sei jogar esse negócio. É. Mas, de todos os jogos que a gente já jogou juntos, assim, de primeira vez, eu acho que esse foi o que eu peguei mais rápido. Verdade. Tanto que eu ganhei. É, você ganhou e com 32 pontos contra 24, uma coisa assim, né? Foi, por aí. Foi. Deixando claro aqui que, pra quem ainda não me conhece, né, eu não sou fã de jogos assim, eu prefiro jogos tipo Descent, que a gente vai comentar mais tarde. São mais de jogos de roleplay, de um lore mais bem construído, então eu me impressionei bastante com esse jogo, achei bem legal. Sim, é um jogo muito legal. A questão muito que... legal. Muito legal mesmo, porque assim... Ele atendeu minhas expectativas de primeira partida, pelo menos. Jogando mais vezes, eu quero ver se vai atender. Porque cada jogador tem um tabuleiro de uma tech tree que todo mundo é igual. Sim. Mas ele tem como se fosse uma parte vazada, onde você coloca cubos conforme você pega esses avanços. Que é um desenho bem inteligente, inclusive, Sim. pra esse sistema. Coisa que o Eclipse deveria ter feito. Nossa, o Eclipse deveria ter feito muito isso. Né, das peças. Nossa, e tal. Por favor. O que é aquele tabuleiro de jogador, gente? É que o pessoal tem que comprar uma parte de acrílico pra colocar. Fazer aquilo. Que absurdo. Eu acho meio zoado. Do it yourself de novo, vamos cortar o negócio aí. Não, brincadeira! Não me matem. Como a Jessica já citou, vence o jogador que tiver mais pontos de vitória. Esse jogo acaba com duas condições. Uma... que assim, ele ocorre ao longo de 6 rodadas. Cada rodada tem 3 turnos, onde cada jogador faz 3 ações, de diversas Sim. ações. E quando acabar a sexta rodada, o jogador que tiver mais pontos de vitória... Ganhou. O jogo. Se acabar uma das rodadas e um jogador não tiver mais cidade, também acaba o jogo. Sim. Entendeu? E é legal assim que você vai ganhando pontos de vitória com as suas ações em cada turno, fazendo cidades, fazendo unidades militares, settlers, né, que são os colonizadores. Você vai comprando avanços, né, que daí seu tabuleiro de jogador tem essa... Trilha, essa digamos. Trilha, é uma tech tree, né? Uma árvore de tecnologia onde você pode comprar. Então, só que não se enganem pelo termo tree, né? Isso. Porque você não precisa seguir. É, eu fiquei confusa com isso nas primeiras jogadas. Sim, porque, por exemplo, cada tabuleiro tem essa questão de você ter uma parte vazada onde você encaixa seu cubo. E cada uma seu cubo. Credo. Seu cubo, onde cada jogador coloca o seu cubinho ali conforme você compra avanços, né? Isso. Então você tem que gerenciar muito recursos. Os recursos ali que você tem é a parte de comida, minério, você tem madeira você ouro. Tem ouro, né? Você tem ideia. Não vou falar nada. Você tem cultura, você tem a parte de controlar a felicidade da sua cidade ou não, porque Isso. conforme você explora mais a cidade ao longo de cada rodada, elas vão se tornando mais irritadas. Então Sim. elas vão produzindo menos e tal, né? Porque, como a gente já falou, em cada turno você tem 3 ações. E elas se dividem em, primeiramente, pegar um avanço, que seria exatamente evoluir a sua civilização e pagando 2 comidas, ou 2 ouros, ou 2 ideias, você consegue comprar alguma coisa ali no seu tabuleiro de jogador. Bom, segunda coisa é fundar uma cidade. Você já começa com um settler do lado ali da sua cidade inicial e com ele você pode fazer mais uma cidade. Essa cidade não tem custo. Você paga pelo settler, anda com ele até onde você quiser e funda a sua cidade. Só gastação gastando mesmo. A ação. A terceira coisa que você pode fazer, na verdade, ela é subdividida em várias coisas. Você vai ativar uma cidade e nessa cidade você pode construir unidades nessa cidade, você pode aumentar o tamanho da cidade, construindo ali peças de cidade, né? Que é, o jogo fortaleza, diz, templos, né? Isso. Só que você tem que ter ela desbloqueada conforme a sua tecnologia, né? Porque ela se conversa as mecânicas. Isso, e você também pode coletar recursos. Então, a ideia é que você tenha várias cidades pra não irritá-las. Porque o que acontece? Uma vez que você faz uma ação na cidade, ela fica ali normal. Uhum. Na felicidade que você deixa ela. Se você faz duas, ela já desce de nível. Então, uma cidade feliz fica neutra e uma neutra fica irritada. A partir do momento que essa cidade tá irritada, você já começa a ter algumas punições. Então, uma cidade de tamanho 2 passa a ter tamanho 1, por exemplo. Todas as cidades começam a ter tamanho 1. O que isso quer dizer? Que você só vai poder coletar um recurso nessa cidade. Sim, porque tem esse conceito de tamanho de cidades, né? Conforme você tem mais cidades, maior você pode fazer essa opção de você aumentar a cidade, né? Colocando fortalezas, colocando... Isso, imaginem que conforme você expande o seu império ali, sim, né? Mais pessoas passam a morar nessas cidades. Então você pode construir fortalezas, templos, portos... E academias. Academias. E assim você vai ganhando bônus também, né? Porque uhum, cada construção dessas vai te dar um bônus no final. E como eu já falei, quando você coleta de uma cidade, por exemplo, de tamanho 4, você pega 4 recursos daquele que você escolheu. Então é muito vantajoso crescer bem em suas cidades. Mas são tantas possibilidades assim que às vezes você quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo e você às vezes tem que coletar recursos, né? É, por isso você perdeu, né? Sim. A outra possibilidade que você pode fazer é movimentar um grupo de unidades. Até 3 unidades movimentar uma vez, né? Você isso, pode movimentar elas distribuídas ou você pode juntar elas num local só. Isso, e esse conceito de grupo dele lembra bastante do Civilization mesmo, de computador, né? Você junta ali 4 unidades no Clash of Cultures e você pode mover eles juntos. Então, por exemplo, um exército com 4 unidades vai lá e mata os bárbaros e captura a cidade deles. A outra possibilidade que você pode fazer ao longo do seu turno também é a Civic Improvement, né? Que é uma... Melhoria cívica, digamos. Isso. Você dá uma festa, a galera uma fica festa, feliz. A galera fica feliz na cidade, né? Isso, e aí você... Pra Copa isso... do Mundo, ê! E aí eles vão esquecer toda a desgraça que você tá fazendo ali com eles. Exato. E tem uma das condições aqui que eu acho bem legal, assim, porque faz todo sentido cultural, historicamente, assim, que é justamente você tentar fazer uma influência cultural num adversário, né? O adversário ou o bárbaro, dependendo das suas tecnologias. A 2 de distância, né? Que tem o conceito de distância lá por Hex que você tem. Então você, por exemplo, o jogador lá tá com uma fortaleza na cidade dele. Se você tenta fazer uma influência cultural nele, você consegue sucesso rolando os dados lá. Aquela fortaleza... Passa a ser sua. Passa a ser da sua cor. E é você que ganha os pontos. No final do jogo, né? Uhum. Sim, ele vai valer ainda como... Ele vai poder usar a fortaleza, sim, mas no final do jogo, o ponto de peça de cidade vai ser seu. E é legal que ele usa o argumento assim, não, a parte de influência cultural não é necessariamente você conquistar a cidade do outro jogador. Sim. É você fazer essa influência cultural pela moda, pela arquitetura, entendeu? Isso. Como se fosse a sua construção lá. Agora, olha, uma construção de alvenaria, em vez de ser uma construção de madeira, entendeu? Uma coisa que eu acho bem interessante desse jogo é justamente isso. Ele pode ser um pouco complexo pra jogar com crianças, talvez, mas o embasamento histórico dele é muito legal. Então, tudo que ele tem ali, tanto na sua tech tree, tanto dos conceitos mesmo, da mecânica que ele usa ali pra aplicar, né? Essa coisa de melhoria cívica, por exemplo, você lembra bastante realmente do Império crescendo, assim. Sim. Que você precisa explorar aquela cidade, só que se os caras ficarem irritados, você se ferra, entendeu? Então a ideia ali, tipo, toma aqui uns tokens de felicidade e vou lá e cato um monte de recurso. Eu acho bem legal essa jogada que ele faz. E isso também envolve até de você, por exemplo, focar na tecnologia, nas tecnologias de cultura, você colocar lá teatros, você colocar esportes e tal, como se fossem tecnologias ali, que te ajuda nisso, né? Da cidade ficar menos agressiva por conta de você explorar elas, digamos assim. E depois que acaba o terceiro turno de cada rodada, a gente vai pra fase de status, onde a gente pode cumprir objetivos, a gente vai determinar o primeiro jogador, isso, comprar avanços grátis, né? Uma coisa que eu acho legal também nesse jogo, que auxilia a jogabilidade, como ele tem muitas coisas pra você fazer. A parte de objetivos é super interessante. Uhum. Ela é dividida em 2 partes, digamos assim. A carta, né? Ela é dividida em 2 pedaços. E digamos que uma parte ela é focada na civilização cidade, né? Em sim. si. E a outra é focada em combate. Acho que a gente nem falou do combate ainda, né? Quando você se movimenta pra um local onde tem uma unidade adversária ou uma unidade bárbara, ocorre o combate. E o combate, ele funciona de uma maneira bem interessante. Porque quando eu via os dados, eu achei, ih, vai ter rolagem de dados. Ih, aí já ferrou, a sorte vai cagar tudo. Sim. Claro que vai ter suas tecnologias que vão te fornecer benefícios, isso, as suas fortalezas e tal. Mas o combate, ele funciona de uma maneira bem simples, que é o seguinte. Por exemplo, pra cada unidade você rola um dado a mais. Isso, um dado adicional, né? Por exemplo, dois contra um vai ser dois dados de um personagem. De um jogador contra um dado do outro, isso, jogador. E como funciona o combate? Bom, o combate você vai somar o resultado desses dados e dividir por 5. Sim, os números inteiros arredondados pra baixo equivalem a hits, né? Isso, exatamente. Pra cada inteiro que você conseguir ali nessa conta, você atinge uma unidade e mata ela. Sim. Elimina ela do jogo. E é assim que, por exemplo, com 3 unidades, você tem mais chances do que com 2 unidades. Assim você vai somando chances de dar hits. Uhum. Isso também você pode fazer com outras possibilidades. Você, conforme você vai comprando, por exemplo, uma tecnologia de militar que é tática, né? Você pode usar essas cartas de ações. Tem vários decks ali, mas uma delas é umas cartas de ações. E as cartas de ações, ela tem ação cívica em cima e ação militar embaixo. Ação militar embaixo só pode ser utilizada uma vez que você tem a tecnologia de tática. E daí você pode usar durante cada rodada de rolagem de dado. Exato. É, voltando um pouquinho até, porque eu acho que vai começar a ficar um pouco complicado a partir daqui. As cartas de ação, ela te possibilita mais uma coisa a fazer, além das ações que a gente citou anteriormente. Sim. Então você vai ter ali, de inícios, uma carta de objetivo e uma carta de ação na mão. E com ela, você vai ter algumas ações diferentes. Tipo, alguns combos de ação, talvez. Uhum. Você, por exemplo, paga um token de cultura, que você vai adquirindo conforme avança as suas tecnologias. E você pode destruir uma unidade do inimigo. É, isso é muito legal. Não só dessa maneira, mas também algumas tecnologias, quando você avança, né, aquela tecnologia, você pode usar ela como ação, porque tá lá, 3 azim, sim, né? Sim, algumas tecnologias também podem valer como ação. Isso também pode ser um impedimento pra algumas pessoas, né? Sim. Porque a árvore ali de tecnologias, apesar de ser muito interessante, ela também é muito complexa. É, porque você vai perder, pode fazer. Exato, vai chegar no seu turno e apesar de você ter passado o turno dos seus amiguinhos lendo o que você tinha que fazer, você vai se perder. Pelo menos eu me perdi muito. É. E tem um lance que eu acho que é bem legal, assim, conforme você faz avanços tecnológicos, alguns deles estão circulados por cores amarelas ou azuis, onde você, isso, avança o seu nível de tanto cultural e tanto o nível de felicidade. E conforme você chega nas casas 3, 5 e 7, você abre eventos. Isso. É como se sua civilização tivesse chegado em algum ápice, né, da humanidade ali, e aí você abre um evento e acontece alguma desgraça ou alguma coisa boa. É, às vezes acontece a situação de um certo território adjacente às suas cidades não produzir mais, entrada de bárbaros, surgimento, sim, de bárbaros, terremotos. É, uma parte bem interessante também, ainda em referência à base histórica, né, que o jogo traz, é essa parte dos terremotos, uhum, das enchentes, que ele te diz, por exemplo, se você tem 4 cidades, acontece um terremoto, destrua uma cidade, tal, tal, tal, e ganha um ponto de vitória. Aí você vai ficar tipo, como assim você ganha pontos de vitória por perder cidade? E aí, no manual, se vocês pararem pra ler, coisa que eu sempre faço, os Abzu nunca faz. Eu li essa parte, não entendi. É que ele te justifica, como se sua civilização se perdeu ali, mas o resto das suas cidades ganha muito com aquilo que a cidade deixou. Sim, às vezes até traços arqueológicos, né? Digamos, isso, assim, que exploradores vão gastar tempo na sua cidade. Tanto, né, na parte histórica mesmo, quanto na parte de civilizações que quase acabam e retornam muito melhores. Isso é muito legal. Esse embasamento eu acho bem interessante. É um jogo muito legal. A parte de componentes é muito legal. A exploração é legal também. Sim, né? É. Na parte de design, eu acho que esse jogo manda bem. A parte de texto, né? Bastante texto pra ler, mas eu acho que também é necessário, é um mal necessário. Infelizmente, porque com o tanto de coisas que você tem, né? É bom você, pelo menos ali no seu tabuleiro de jogador, você ter uma referência do que é aquilo. Senão, sim, imagina, você ia perder meia hora só lendo o manual de novo pra lembrar o que você tem que fazer. E a parte de interação ali mesmo, né? Com as miniaturas, é muito muito legal, tipo, tem muita miniatura nesse jogo. De construção de unidades. Sim. Com a expansão adiciona muito mais miniaturas. A forma como as peças da cidade se encaixam em volta da cidade é muito legal. E até a parte ali de recursos, eu acho muito bem feita, porque se não, imagina, você já tem um monte de miniaturas ali do lado, imagina ficar com 8 tokens de cada recurso pra ficar gerenciando. Eles fizeram isso no topo da sua ficha de jogador, você pode só andar isso. As casinhas pra contar. Exatamente. As que tem 3, que tem 2, que tem 1. Eu acho até que foi uma jogada boa de economizar coisa, né? Pra poder focar nas miniaturas. Exato. No geral, um saldo muito positivo de Clash of Culture. Isso que a gente nem falou das Wonders, né? Nossa, eu tenho... é que assim, é muita coisa. Tem muita coisa. Eu acho, na minha humilde opinião, que esse jogo é um jogo Civ melhor que Civ. Ele tem tantos detalhes quanto o Civ de computador, por exemplo. Sim. Coisa que eu me decepcionei jogando o de tabuleiro, que eu achei que teria mais. Uh-huh. E não tem tanto. E esse tem, né? Esse tem, e ele tem de um jeito muito bom. Ele não é aquele que te deixa sobrecarregado. Então esse é seu Civ favorito por enquanto. Bom, não vou dar spoilers do próximo podcast. É, vamos deixar no ar. Pra mim é um Civ muito bom. Eu ainda tenho que jogar mais pra colocar no meu ranking de jogos de civilização, assim, mas é muito legal. Muito legal mesmo. Jogo cheio de componentes e mecânicas, vamos para um jogo rápido, fácil, bem gostoso de jogar, que é Loot. Isso, um jogo que é da Geeks and Orcs, que mandou essa cópia pra gente testar, pra gente jogar, que é muito legal, muito divertido. Eu já tô dando spoiler aqui, é muito divertido. É um jogo que me surpreendeu muito bastante, olha muito só. Muito bastante, caraca, o pleonasmo bateu forte agora. Isso, mas é um jogo do Rene Kinesia, um designer já, um dinossauro, né? Chama ele de mestre, porque ele faz jogos desde 1990 e tal. E esse jogo mesmo é bem antigo, sim, né? Sim. Explica pra gente, Jéssica, como que é. Bom, Loot é um jogo de cartas, um party game bem rápido, de 2 a 8 jogadores, mas a partir de 4 ele recomenda que você jogue em duplas, então 6 pessoas em duplas e 8 pessoas em duplas. A ideia dele é que você seja um pirata tentando capturar navios mercantes. E você vai fazer isso ali baixando mercantes da sua mão e atacando eles com pirata ou defendendo eles com piratas. Uhum. Então você tem que conquistar aquele navio pra você sem deixar que seus inimigos piratas, seus colegas, capturem ele antes de você, tendo piratas mais fortes. Isso. E novamente, a gente comentou aqui, né? Esse é um podcast onde nós dois jogamos esses jogos aqui. E esse jogo deve ser muito interessante jogando muitas pessoas. Nossa, deve ser muito porque caótico. Ele é party gamesão, assim, no jogo. Você gerencia sua mão e você faz ali, digamos, o leilão da sua, dos seus navios mercantes, né? E primeiro que a arte nacional é muito legal. Sim, eles fizeram um trabalho muito legal de atualizar a arte, né? Porque a arte, se vocês procurarem a gringa, ela é mais puxada pra uma coisa... mais cômica, mais caricata. Isso, ela é mais caricata. E eu acho que essa arte mais jovem, assim, mais alegre, ela é mais característica do tipo de jogo que ele é. Sim, a arte que a gente tá falando no caso aqui é da Camila Queiroz, né? Ela fez essa arte pra versão da Geeks and Orcs. E, cara, muito, mas muito legal mesmo. Assim, as cartas são muito bonitinhas. Sim. O almirante... Nossa, a carta almirante é maravilhosa. Eu acho Sim. muito legal. É, o almirante é uma parte ali da jogabilidade. Sim. Porque é o seguinte, conforme você tá com seus amigos, você tem duas ações pra fazer, basicamente. Baixar um navio e comprar uma carta. Ou você comprar uma carta da mão, né, geral? Isso, baixar uma carta da mão ou comprar uma carta do baralho em comum ali, que todo mundo tem acesso. E uma dessas cartas pode vir o almirante ou um capitão pirata, que digamos que seria um super trunfo ali durante a batalha pirata. Sim. Porque como seria a jogabilidade? Você baixa um navio mercante, o jogador do seu lado vai fazer o próximo turno, então ele pode baixar um pirata pra atacar aquele navio. O próximo jogador baixa outro, o próximo jogador baixa outro. A hora que chegar na sua vez, e agora? É, mas ele vale assim quem tiver maior força. E não adianta você baixar navio, por exemplo, 8, valor 4 vermelho, o outro jogador, por mais que ele tenha um valor 5 vermelho, ele não pode baixar. Isso, porque essa você tem que colocar sempre um... Essa é uma parte interessante. É o critério que ele coloca ali das cartas diferentes. Isso, ele tem 4 cores diferentes de piratas, né? E aí uma coisa que ele faz pra que o jogo não fique muito longo Pong, você fica ali meia hora jogando pirata um em cima do outro. Uma vez que alguém jogou aquela cor, ninguém mais pode jogar. Uhum. E nisso aí você pode travar muito seus amigos. Sim, aí você começa... Quando mais você joga, eu acredito que quanto mais você joga, mais você vai entendendo que, ah, saiu muito vermelho. Então, obviamente, se eu jogar vermelho aqui... Aí já vira um blackjack do mundo dos board games. Isso. E essa característica, assim, de ser um take that, né? De você baixou aqui, baixou ali. E é legal, se você baixa uma carta e ninguém ataca aquela carta, você ganha aquela carta de graça. Então, sim. No final do jogo, quando acabar as cartas... Ele tem o final do jogo quando acabam as cartas da mesa. Da mesa e da sua mão ao mesmo tempo, né? E quem tiver mais navio mercantes que a soma das moedas seja maior, ganha o jogo. É um jogo extremamente simples. Ele me lembrou muito truco, sabia? Sério? Uhum. Porque você vai ali, ah, eu tenho um 4. Ah, eu tenho 6. Ah, 8. Talvez em dupla não sei o quê. Mais truco, e hein? Aí, de repente, você vai lá e joga um capitão. Então, tudo que todo mundo joga vai ser descartado e você vai ganhar o navio de qualquer forma, entendeu? Eu imagino ali o capitão como sendo um zap. É, mas o lance é que, assim, se você joga o capitão e eu jogo o capitão, o meu sobrepõe o seu. Porque você jogou depois. É, então tem essa ordem também dos capitões que você pode jogar, né? É um jogo muito legal. É um jogo rápido, assim. É bem divertido, isso. E eu acho legal esse tipo de jogo rápido que ele atinge várias pessoas, né? Sim. Por exemplo, ele não é um jogo como Codenames, que você tem que ser o mais rápido pra falar mais rápido, que sim, pode deixar algumas pessoas de fora. Ele é um jogo ali que você pode tomar seu tempo pra ver, puta, que carta eu vou jogar agora. Ele não tem essa coisa de acelerado. Ele é rápido porque ele é um jogo que flui bem ali. Isso é verdade. E olha só, vamos aqui pra encerrar com o último joguinho. Na verdade, eu e a Jéssica, a gente tá montando uma família gigantesca de jogos... Nossa. Decent, né? Da série Decent. Nossa herança vai ser jogos Decent. Isso. E a questão é, a gente tá jogando vários grupos, mas a gente começou uma campanha versus a inteligência artificial, que é o Road to Legends, né? Sim, como muitos outros jogos da Fantasy Flight, né? Ele tem ali um auxílio através de um aplicativo gratuito, que ele já vem com uma campanha e um tutorial pra você jogar. Sim. A gente jogou o tutorial através do Tabletop antes de conseguir, né, os jogos e comprar a expansão. E a gente se interessou, né? Talvez eu mais do que você. É, então eu vou explicar assim, porque às vezes a Jéssica acha que eu não tô interessado, mas é porque meu perfil de jogador é mais pra aquele que joga sozinho no modo competitivo, sabe? Sim. Eu jogo quieto e tal. Não, nesse jogo você tem que fazer muitas ações ao mesmo tempo. E assim, é muito difícil. eu vou dar meu lado assim de já deixar a declaração. É, eu vou deixar ele começar falando mal pra isso, falar bem depois. Assim vocês não ficam tristes. Não, eu não vou falar necessariamente mal. Eu vou falar assim que ele é difícil. Você requer que você tenha ali de uma hora e meia até 2 horas e meia de disposição pra fazer a campanha, porque... Não, a campanha não. Uma quest. Uma quest, quer dizer. Porque esse jogo é bem longo. É bem longo, assim. Você vai fazer a campanha total ali com umas 4, 5... Né? Esse tipo de campanha do aplicativo de 4, 5 cenários, né? Sim. Então você vai levar ali pelo menos umas 12 horas no total. Eu acho que ele chega quase a levar o mesmo do que a campanha normal, porque ele tem side quests. Tem. Ele tem todos os recursos diferentes do que você teria jogando com Overlord. É assim, você não consegue simular o modo do aplicativo com Overlord, ah, tá, porque ele tem umas regras especiais pro aplicativo, sim, né? Sim, pra fluir melhor, sim, e tudo mais. É, e a gente nem chegou a falar, né? O Decent é um jogo Dungeon Crawler, que normalmente você tem um jogador jogando como Overlord contra 1 a 4 jogadores jogando como herói. Isso. Né? Como os heróis ali. E nesse aplicativo você joga só contra a inteligência artificial. A inteligência artificial ela é do mal. Ela é do mal, assim, ela é difícil pra quem gosta de jogos cooperativos no geral, assim, vai gostar muito cooperativos dessa... e difíceis. E difíceis, porque jogos cooperativos não difíceis, normalmente não é tão legal, assim. Mas eu, assim, na minha opinião, eu prefiro mais interação com o jogador com o Overlord do que com o aplicativo. Mas a experiência ainda é muito boa. Antes da Jéssica dar a opinião da versão dela, o que eu achei, assim, é que ele é muito repetitivo, porque normalmente quando você joga contra o Overlord, todo mundo faz suas ações, depois o Overlord faz todas as ações e você fica alternando até acabar o cenário vencendo um dos lados. Com o aplicativo é diferente, você faz uma ação como herói, vai um dos grupos de monstros lá que o aplicativo faz movimento, faz uma certa ação, não necessariamente ataque, às vezes só pode ser um movimento de afastar e tal, e ele dá bônus, às vezes, ah, todos os minions agora ganha mais um tanto. Então, nessa parada de tentar equilibrar, eu acho bem complicado, porque às vezes ele dá muita polada, né, de você, porque o aplicativo objetivo que dá mais dano. Então, pra mim, eu acho que fica difícil um pouquinho além da conta, assim. Eu, às vezes eu acabo me frustrando porque, não sei, é complicado. Mas a Jéssica tem mais opiniões a respeito da versão de aplicativo que eu acho mais interessante. Então, essa parte de balanceamento dele parece um pouco frustrante mesmo pra quem joga bastante, né, o modo normal com Overlord. Mas eu acho que, de certa forma, ele dá o equilíbrio. Porque o Overlord, ele tem todo um deck de cartas pra prejudicar os amigos. Ele tem mais monstros, normalmente, do que a campanha do aplicativo. Então eu acho que esse esquema, tanto de ele ir alternando entre monstros e heróis, quanto dele dar uns bônus, é pra balancear essa parte do Overlord. Porque, por exemplo, pra quem nunca jogou, vou explicar um pouco. O Overlord, ele tem cartas que podem ajudar ele a dar mais dano. Por exemplo, nesse turno, esse grupo de monstros ataca duas vezes. Entendeu? Esse tipo de coisa não teria no aplicativo porque falta um deck. Só que ele compensa dando habilidades especiais. Para pensar, faz sentido. Por exemplo, esse turno as aranhas se movem mais 3 de velocidade. Ou nesse turno os lobos causam dano, entendeu? Além de só estamina, esse tipo de coisa. Então eu acho que ele tenta ali dar uma balanceada. Talvez fique mais difícil, porque a gente jogou só em 2 pessoas, né? Sim. Então você tem mais coisa pra pensar realmente. A gente joga controlando 2 personagens cada um. Isso, né? A gente jogou com 2 heróis cada um pra também não ficar tão frustrante, uhum, né? Sem ter healer ou sem ter outra classe. E eu acho que é aí que pesa um pouco mais, até talvez, por ser longo, né? Talvez, assim, fazer um comentário talvez seja justo, te defendendo, né? Eita. Talvez o primeiro cenário ele fica difícil porque realmente você toma muito porrada. Exato. No geral. Mas você até comentou, né, que mesmo tendo um resultado negativo, você pode seguir a história normal e você ganha isso. Dinheiro. Isso. Eu não cheguei a comentar isso aqui ainda, mas sim, a gente perdeu, né? Sim, porque o sistema do aplicativo, ele tem um rank de fama, que isso, sim, não existe no jogo contra Overlord. Que você tem ali a fama igual ao número de heróis, então se você tem 4 heróis, começa com 4. Mas assim que você morre 4 vezes, você entra num modo desesperador, porque o próximo herói que morrer acabou a quest. Sim, então você tem perde a quest. É como se fosse um tempo de duração, né? Mais ou menos, é. Ele vai ali meio que contra a sua própria habilidade. Quanto, uhum, mais você nubar, mais se jogar em cima dos monstros e morrer, mais você vai atrasar o progresso do resto da equipe, entendeu? Sim. Então ele vai te forçando realmente a trabalhar em grupo nessa parte. Conversar entre vocês e ver como que a gente faz isso do melhor jeito, do jeito mais rápido. Isso é verdade. E depois que a gente terminou o cenário que a gente perdeu, a gente ganhou um certo dinheiro por ter matado vários monstros, dá o que o aplicativo considera. E depois que a gente voltou, já com XP, já... Aí foi bem mais rápido, foi bem, né? Não bem mais rápido, mas assim, você teve mais possibilidades. Isso, você se sente mais progredindo, né? Então, chegando a algum lugar. Sim, porque no começo, é assim, você andava, levava 2 porradas e já morria. Já tava regando, então, já. Então talvez eu tenha que superar esse primeiro passo de porrada. Isso. Né? Tipo o Rock, você leva porrada isso, pra depois continuar vencendo. Você se levanta mais forte, entendeu? O que não te mata, te deixa mais forte. Até sim, porque você não tem como morrer permanentemente. Eu quero declarar que a última expansão que chegou aqui pra mim foi a Trollfins, que daí tem a minha personagem favorita, que atualmente, que é a Rogana. Que é sua elfa. É a minha elfa, Stalker, que ela joga umas traps. Ela dá uns follow no Facebook com fake, isso, stalkeia os monstros e manda umas chantagens pra isso, eles. Exatamente. Aí dá onde vem as traps. Mas, no geral, eu acho que pra quem não tem o Overlord no grupo, vale muito a pena jogar com o aplicativo. Ele pode parecer realmente frustrante de início, mas é esse negócio. Perdeu a quest, não esquenta a cabeça, compra equipamento, progride aí na sua skill tree e vamos pra próxima quest, entendeu? Sim. E o aplicativo é muito bem feito, né? Nossa, é sensacional. Ele tem dublagem, né? A primeira interface, assim, né? O primeiro, sim, cara que vai te contar a história do que tá rolando, ele é todo dublado, tem uma trilha sonora pra você deixar ali, por exemplo, você deixa no seu tablet ou no seu computador, liga o som, então fica ali o barulho da dungeon, é muito legal a ambientação, sim, toda. Talvez a parte de você gerenciar, faz um movimento, acabou o turno e tal, talvez seja o que prolonga um pouco a campanha, né? Isso. Porque você tem que toda hora, faz um movimento, você termina, vai lá, esse carinha terminou e o movimento. E pode ser um pouco desgastante também pra quem tá ali meio que de líder, sim, da equipe, porque você tem que ficar lendo e relendo tudo que os monstros podem fazer. Nessa parte ele tem regras separadas, letras, né, do livro base do jogo, justamente porque quem vai fazer os movimentos e gerenciar os monstros são vocês. Ou um cara só ali que vai, vocês vão deixar meio que cuidando disso. Então, esse cara teria tanta responsabilidade de controlar os monstros quando que pode ser mal visto pelos amiguinhos, porque ele pode fazer um movimento que mate todo mundo. É. Nisso, eu acho que os Abzu ficam um pouco frustrados. Tipo, não, mas eu ataco outro cara, mas eu tenho que atacar esse cara. É tá escrito próximo, aqui. Né? Exato. Tem muito disso, mas no geral, eu acho que foi um jeito bem divertido de jogar. Só com mais pessoas, talvez, pra não ficar tão sobrecarregado em duas pessoas, cuidar de vários heróis e muitas mecânicas. Se você gostou dessa parte de aplicativos, recomendamos também você, se você tem o Star Wars Imperial Assault, agora também sai o aplicativo nesse sentido. Ah, legal. No Imperial Assault, então é isso. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Eu pensei que seria um podcast curto. Só que a gente fala igual as orelhas, né? Mas, galera, muito obrigado por acompanhar mais uma edição do nosso podcast. Lembrando que voltamos à programação normal. No final do mês vai ter o RPG, podcast RPG, que a gente não lançou no final do ano passado por conta de doutorado e outras coisas que surgiram no caminho aí, né? A gente também vai ter a edição do Ficha do Jogador. E o News volta normalmente. Então é isso, gente. Jéssica, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, quer mandar um recadinho final aí? Joguem Decent. Joguem venham, Decent. Venham para essa religião. De Terrinoff, né? Religião de Terrinoff. Eu já consegui o Wyrm já, porque já comprou o Rune Wars. Ah, verdade. Agora tá convertendo a turma. Colocar alguém pra jogar o Runebound. É verdade. Então é isso, gente. A gente fica por aqui e até o próximo turno. Falou. Tchau.